Acelera tudo, DJ, que o show tá no ar. Já já tem Paulo Henrique, o show. É amor, é um encontro de metades, a roda e o beija-flor. Esquina do gesso. É um encontro de metades. Vai dançar o Robin Goladinho, vai. Só pra que seja. Vai, sobre nós. Vem aí a vaquejada pra torcida e você não aguarda, hein? Sucesso. Só pra quem serve, gente. Grupo 4 em festa, a bicho vai detonando. Tiago Downloads. A gente fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo é silêncio. Faz bem. Primeiro parceiro, Elcio Belém, bora, Elcio. Esse é seguidor fiel, tem que respeitar o Elcio, rapaz. Se me estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E Braga. E realizado, dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Irmão do Mano é Braga. Quando chorar. Valeu, do Flamenguinho, tá aqui do ladinho, obrigado pela moral também, viu? Tá todo mundo já endoidando geral. Sindicato da Cabanagem, cadê vocês, hein? Tá rolando amor, eu me encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Os machadões e o Rafael chegou. A rosa e o beija-flor. Só no Pirateu que vai tocar a Super Beach de novembro, né? Elcio Belém. Vamos correr recebendo o show da Beach. De metade por Pirateu, garoto. Presença! Bora, Bruno de Marca! Você é Valquíria Santo! Tem que tirar o chapéu de verdade, viu? Sindicato do Cabanagem acaba de chegar. Reduzinho, a primeira equipe vai chegar com a gente, viu? Só vai sair 7:30 da manhã. Essa equipe tem que tirar o chapéu de verdade. Quando se sentir realizado, e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Amigo Sassara, do Tiririca, o Ivanildo, do Cafezal, do Flamenguinho, daqui do ladinho. Valeu pela moral, todo mundo na área. Na área viva da Super Miss e doidando. Bora, Sassara! Quem chorava hoje ri, quem sorria pra mim passou. Fala que é o forró, bora patrão. Pessoa agora, quem chorava hoje ri, quem sorria e pra mim passou um tempo ruim e o seu começou agora. Grupo LL Produções e LL Equipadora, paredão em Paulo Ferro. O Elcio Belém, que me tira da pratinha com a gente também. Todo mundo junto e misturado, galera do ar, senão ali com a gente, valeu pela moral, viu? Alguém me disse que você falou que eu ia fazer tanta falta assim. Marcelo Cléo e o Raul do Arsenal. Essa palavra em mim. Isso, Alemanha, bora, Raul. Se você não deixou. Do Atlético do Bacuri também. Esquadrilha da Fumaça também, valeu. A minha Super 10. Equipe forte na frente a frente. Subi, posto real. Coração teimoso, saudade sai. E quem chorava hoje ri. Quem sorria. Pra mim passa o tempo ruim. E o seu começou agora. Quem chorava hoje ri. Quem sorria hoje chora. Pra mim passa o tempo ruim. Já bateu os parabéns pra galera aí, o Hot Boys, gente. Já já os parabéns pra galera do Hot Boys. A gente vai dividir o bolo pra galera também, viu? Tá bom? Entendi, mas e você não deixou. Virou o jogo e me mandou subir. Alô, garçom, um pacote pro Joga Bulos da BR também, garçom, Antônio. Pedindo um pacote rapidinho, garçom, vem embora, meu irmão. Mas e você não deixou. Me expulsou. Vai dançar forró, que tem muita coisa boa. Rapaz. A química é louca, é paranormal. Mas eu sempre sou povo, sempre manual. Vem que vem, te liguei telefone do caixa postal. Mas eu não te esqueci, eu fiquei balançado com teu visual. Vai, vai! Você me fala que não, mas eu te mostro que sim. Você me dá se é bom, e eu te mostrando que eu sei que você me quer. Garoto, eu sinto no ar, eu sei que você gosta de ouvir. Então vem, vai, vai! Eu tô chegando, hein, o que é isso? Ô, coisa louca. Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein, o que é isso, hein? Ô, coisa louca. que mexe comigo, adoro perigo de me provocar. Ô, mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro perigo de me provocar. Bora curtir, Gorinho do Flamenguinho. Sai de que Sassá, você também tá aqui no show. Alô, Tori. A galera do Vapo Exalta em peso com a gente, valeu. Esse é do bom, né, Márcia? Jackson, que me quer louco é parado. Bom Jesus também tá aqui no show com a gente, valeu. Você tem manual, vem que vem. Te liguei o telefone do caixa postal, mas eu não te esqueci. Eu fiquei balançado no teu visual. Vai. Você me fala que não, mas eu te mostro que sim. Você me pinta se é bom e eu te mostro no fim. Garoto, sim. Galera do Valença aí com a gente desde cedo, tá todo mundo na área. Alô, minha Paraíba. Essa aqui tem que tirar o chapéu também. O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Aqueles expressos, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ele. Tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. E me deixou solteiro. Não sou fruto de cada camaragem, valeu. Tim, tim, tim, tim. Só vai 7 da manhã. Olha que não me ligou. Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de piroge. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Vai de novo. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ele. E não me liga. Bora que logo vai ser um show, tem Paulo Rick. Me deixa já já o golzinho, vai pra cima, hein. Não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Bora pra cima, Ivanildo. Galera do Cafezal, que o próximo sábado a gente vai estar chegando por lá, viu? Pra fazer um super show pra galera do Flamenguinho. Vai ser uma coisa de louco. Bora de chimes, de chimes, de chimes. Ela é de Zé do Forró. Enjoada. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Elas gritam, ai, ai, elas gritam, ai. Quando me vê passando, ela vem com o melhor atrás. Elas gritam, ai, ai, ai. Quando me vê passando, ai. Aí comentou com as amiguinhas que o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe, é pai. Depois que pega primeiro, o bezerrinha vai atrás. Chefe é chefe, é pai. Alô, garçona, o pacote, me liga, Sônia. Mas amiguinha, a galera bem aí curtindo com a gente, viu? Os vagabundos da BR. Depois que pega. E bolada ali da galera. Vai tudo atrás, Alisson! Alisson! Alisson! Só estraga! Valorão! Só pra aquecer a galera! E quando eu tô com as amiguinhas que Xandinha é bom demais! Eu tô com as amiguinhas que Xandinha é bom demais! É bom demais! O Elcio Beleca, o Bichinho da Pratinha, juntinho com a gente! O Bichinho do Pirateu, juntinho com a galera da Pratinha! Valeu, Elcio! Em novembro, quem vai tocar por lá é o Super Bis! Bora, Terezinha, vai! E agora, Raiz, mostra pra quem tu veio. Super 10 e as meninas Super 10 Elite C10. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, vai, vai, vai, vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba. Esse cara de Xandinho tá tipo bomba, gatinha, bomba, branca. Eu sou sentir. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. muita areia pra aquela carroça. E aqui me força, vem daqui no show com a gente desde cedo. Valeu pela moral, viu? Olha aqui da frente a frente no show da Super, valeu. Sindicato da Cabanagem, só vai 7 da manhã, meu irmão. Sai da frente. Você tá mal acompanhada. Cala a boca, essa fala e não faz nada. Ele te troca por amigos, te deixa emburrada. Cê pela ficha, você fez a escolha errada. Hoje, amigo Jonas, o Bertão. E o Denis por ali, só na manha, valeu. Comigo todo dia. Lá de Tracuateu, tá ali com a gente em peso, todo mundo. Ele é Zé Mané e não entende. Eu quero escutar vocês, vai. Só eu faço do jeito. Você é muita areia pra aquela carroça. A viciada não pega na mente. Só eu faço do jeito que cê gosta. Não garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Viciada não pega na mente. O Lobo Quara em festa, logo o Márcio em Paulo Rico, de abração pra galera. A gente vai pra cima, assim, detonando. Você tá mal acompanhada. Esses caboclos aí só falam e não faz nada. Ele te troca por amigos, te deixa emburrado. Eu sei, tem uma ficha que você fez. De mim não quero te induzir a nada. Do Arsenal ali com a gente, foi marcando presença também. Você que me tem que tirar o chapéu da Neide Senta aqui no show da Bis, valeu. Galera do Arsenal, tá todo mundo no show por ali. E próximo sábado eles vão estar de berço aí. Todo mundo na área, valeu. Quem gosta dessa aqui é meu amigo Lucas Terravela, aí que feitosa. Valeu, Gugel, Thiago B. Bora que logo o Bárcio é um show. Isto é. Isto é. Poderosa Super Bis. As gatinhas solteiras estão aí, então. Cadê as mulheres solteiras aí? Cadê os homens solteiros? Bota o bracinho pra cima. E vai começar a endoidar o negócio. Vou desafiar você. Super Bis! Vai ter que dançar. Vai ter que mexer. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Bota o bracinho pra cima, joga aí, filho de Deus. Coloca o bracinho pra cima. Quem vai até 7, bota o bracinho pra cima aí, vai. Até a rainha da dança. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me pro Alex da Esquadra da Fumaça. Valeu, Alex. Dança. Todo mundo na área ali, Esquadra da Fumaça. Olha a coisa, coisa boa. Olha a Super 10 por ali também, rapaz. DJ, soltar um som te chamar. A batida é empolgação. Ela desce e vai até o chão. É a mistura do eletro e o tamborzão. Amigo Jonas, o ídolo, o Cicinho dele. O Betinho do Pai Sandu também. Valeu, Betinho. Realmente aí ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o o Chaco Beré, família Bom Jesus ali com a gente também. Realmente. Olha minhas gatinhas pra cima, bora. Você também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho, então rebola. Rebolinha ela desce. Realmente aí ela acaba comigo. Já provoquei top também tem estilo, quando empina e faz o quadradinho. Big Frog MC, Big Frog, Big Frog MC. MC Sapão, Se amarrou no moleque, postura, bigode fino, se envolve. Bora gatinhas, pra cima, bora minhas gatinhas. Galera do Arsenal ali com a gente também. Pique gran fino. Bora pra cima, Super Bis. Você é muito porque sabe que é o chefe, é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede porra. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede porra. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede porra. Ela não pode me ver que ela manda mensagem. Querendo putaria, querendo sucessagem, vai. Chama no zap, eu fico calo. Super Bicho, parceiro Corro da Peixaria, patrocinando a festa do Flamenguinho. Bora, Corro, cadê você, garoto? O cara que vai patrocinar a festa, dando apoio total. Obrigado pela moral, viva, parceiro. Com a gente também, tá do Atlético lá do Bacuri. A louca tá maluca. Eu tô na boca. E a Super 10, como é que tá por aí, Super 10? Começa a tremer. Vai tremendo, vai. Vai com a assim, ó. Vodka, tequila e breja, mas sempre quando chama. Mão do Mané Braga. Escuta aqui o Nelson Beleco, me tira da pratinha. Cadê você, Elson? Qualquer conversinha que o coração. Show, obrigado pela moral, viu, Elson? Nossa, mas se bem que não é culpa. Já já o show! O dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira. Só se for amiga solteira. Amiga, parceira. Só se for amiga. Bora, bora pra cima, quero que logo vai ser o show. E louca, curte. O bagulho vai endoidar por aqui. Melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai vivê-las com você, amiga. Só se for amiga solteira, amiga parceira. Só se for amiga solteira. José, o Alex, o Ricardo, o Rodrigo, os vagabundos da BR. Já falei, valeu pela moral. E suas loucuras, mas de belas com você é. Ela gosta muito. E as gatinhas vão endoidando geral, meu irmão. Chega encosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Rivalinho do Flamenguinho, todo mundo na área, viu? Eita, essa galera tem que tirar o chapéu. Próximo sábado, o bagulho vai ser doido por lá. Alô, garçom, vem te embora com os dois pacotes aí, garçom. O Ivanildo, a galera do Flamenguinho aqui do ladinho, vem te embora, meu irmão. Vem do ladinho do Paulo Calado, vem te embora, garçom, vem. Nossa, de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demora ir pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando, ir pra escandalizar. Só pra acordar um pouquinho a Super Beat, logo mais ela vai acelerar. Vai pra quinta marcha. Por enquanto vai só na manhã, viu? Bora, Braga. Deixa que eu faça com homenagem. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui essa marcha pra ficar bacana. Isto é Poderosa Super Beats. Reduzir um pouquinho, Fábio. Reduzir um pouquinho a marcha pra galera dançar coladinho. Hora da pressão. Hora da galera dançar coladinho também. Tem aquela hora boa de segurar a gatinha, segurar a patroa e dançar bem coladinho. Original, ó. família Remo Shop ali com a gente também. Sindicato da Cabanagem. Que lixo. Cê tá de brincadeira. E aí, meu Super 10, como é que tá por aí? Não é aqui o seu futebol toda quarta. Hora de dançar coladinho, namorar. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. Me tirou o chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Marcelo Silva, bora Silva! Sindicato na Cabanagem, esse cara tem que tirar o chapéu também, rapaz! Ô, Marquinhos, 50 reais, eu sei que tô na cadela, bato em você, mas eu não. O Beijo Rafael, os vagabundos da BR aqui no show também, valeu! Esquadra da Fumaça! E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Bora, patrão! Pra dançar, meu. Não precisa se vestir. Quem sabe dança, quem não sabe só se balança. Tinha que ver aqui. É verdade. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Eu sabia! Dá logo vontade de tomar uma. Alô, Ivanildo, bora, garoto! Hoje não tem hora de ir embora. No momento da vista, Super Naja, Super Naja. Com certeza ele vai atrás, mas com outros. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale. Amigo Jonas e o Bertão, por ali com a gente também. Um abraço com muito carinho, viu? Essa competição por amor, você sempre quer me machucar. Só não você agora. Do quê? Tá livorinho do. Agora ela vai fazer. Bora, corre! Que vai patrocinar a festa do Flamenguinho próximo sábado. Homem da Peixaria tá aqui no show com a gente, valeu! Quem vai enganar, você não vai mudar. Alô, garçom, mais dois pacotes aí pra galera do Arsenal. Garçom, vem te bora, vem! Dois pacotes, vem, garçom! Tocadas no Brasil também, ó. Se uma canção me lembra, troca o CD, não ouça mais. Se bora, patrão! Me recorda, troca o CD, não ouça mais. Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém. E o coração? Mas quando o coração. Alugação, pacote de lado, House Mix do Elcio Belém. Chamou a tradição da. Metiu da pratinha, bora, garçom, vem te embora. Coração vai me desejar e te deixa louca de saudade. Louca de saudade, eu quero ver então se vai poder trocar de coração. Banda, que se algum lugar me lembra, troque de rota, não passe lá. Troque o canal, é só já que me trocou por um outro alguém. Substituir é o que te convém. Já já o show! Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade. Louca de saudade, o coração vai me. Chegou, rapaz! Longa tentação. Primeiro parceiro Linhares, Nogueira, Linhares. Um abraço pra você, o cara que sem dúvida nenhuma. A gente tem um carinho muito grande por você, viu, Linhares? Obrigado pela moral, quarta-feira, viu, Linhares? Gostei demais, viu, Linhares? Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Eita, Linhares! Linhares Nogueira de Agudos Correia. Nosso grande parceiro daqui no chão, valeu, Linhares! Fiz errado, tá todo mundo na área, cadê o pretinho, rapaz? Ficava com ela e ficava com eu. Você perdeu a mulher que te amava. Linhares! Perceber o amor que eu procurava, você não me deu. Linhares! Eu já estou cansada, escolhe. Isso aí é teu. Ela ou eu. Alô, Ivonildo! É do Flamenguinho, tá aqui no show. Obrigado pelo carinho, pela moral, viu, gente? A Sempre News. Só valeu, Ivonildo. Eu só queria entender seus pensamentos. O que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Bora, patrão. Juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça. Linhares é parceiro nosso, viu? Olha o patrocínio, agradece você pelo carinho, viu, Linhares? Pela sua vida, obrigado pelo carinho mesmo, viu, Linhares? Receba um abraço do meu situação, nosso patrão Sandro. Do meu jeito. Ali. Valeu, Linhares, obrigado. Basta a gente conversar. Vocês que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cega, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não. Resolve esse passe e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça, vai. Abraça e me beija. Linhares! Eu tô metido lá da Gus Correia. Deixa da Paulo Lúcio, patrocinador oficial aí do Flamenguinho. O cara que vai patrocinar a novilha pro grande bingão, não é isso? Senta aqui um pouco, sim. Paulo Lúcio, essa conta toda. Esse xará tem que tirar o chapéu. Tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito. Eu me ajeito no seu jeito. Basta a gente conversar. Só na manha, reduzindo a marcha. A galera dança aí. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola. Alô, Branco. Escrevia eu te amo nas paredes da escola. Que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão e sempre vinha. Alô, gerente, chega mais, gerente, rapidinho. Alô, gerente. Romântico. Um pacote pra Super 10, que é somente embora, primo. Olha o Braga. Acelere a vista, Linhares. Só um pouquinho. Nonimo. Os vagabundos da BR. Já já deu show pra galera, hein? Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola. Escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele deixa comigo. A tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão. E sempre vinha assinado no cartão. botar primeiro um pra adoçar. Alô, garçom, vem-te embora com o pacote, que é rapidinho, garçom. Alô, garçom, vem-te embora com o pacote, que é rapidinho. O bolo calado, garçom. Animo. Escurada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Essa não, covarde. Esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. Como é que é? Vai! A terceira música me acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Sim, garçom. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Ei, garçom, ei, garçom, é com a te adianta, filho. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Ei, garçom! Garçom, troco DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Mas desse jeito, hein? Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. E cê me arrebenta. Elcio Belém! E o coração não aguenta. Que eu me tiro da pratinha, valeu, Elcio Belém! E os 10%. Tá todo mundo na área, garoto! Manda! Por enquanto, reduzida a marcha. Marque. Galera, dançando com mais um show completinho. E a Bis vai acelerar geral pra galera. Parece que o vento notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Que as noites se tornam mais frias longe de você. E a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. E a cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor nos deixa sendo rivais. E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? O que será? Alô, Liares. A nossa estranha maneira de amar. Uma cortesia do nosso patrão Sandro pra ti, viu? Quem mandou foi o patrão Sandro. Se a gente se separa. Essa pequena cortesia pra ti, viu, Liares? Deixa. Marquinha Preta. Chamar o parceiro Paulo Rick. Tá no meio da galera, cadê você, DJ Paulo Rick? Vamos lá, Paulo Calado, então. Já tem um show, um espetáculo da Super. Já quero abraçar nosso parceiro Niares Nogueira, que tá com a gente aqui na nossa área VIP. E toda a galera também do Flamenguinho, lá do Cafezal. Alô, Ivanildo! Prepara tudo que o próximo final de semana a Super Beat tá chegando, garoto! E vai ser desse jeitinho! Marcha reduzida pra galera dançar coladinho. Te prometi que nunca ia te machucar. Que o meu amor por você era o maior do mundo. Tô dirigindo, quando eu acabar de dirigir eu vou contigo. Todo esse sentimento. Vou acelerar um pouquinho, bora. E sempre falava que eu era o seu Paulo Calado. Quero abraçar, fala, Rick. Quero abraçar o carinho do nosso parceiro Corró, homem da peixaria, do cafezal. Domingo vai estar patrocinando a estanhinha pro almoço da galera, moleque. Vai ser muita onda. Olha o ponderado também, Corró. Bora, Corró! Super Beast e me sente. parceiro Márcio, você Rubens, de Belém do Pará. Acabou de chegar, obrigado pela moral, meu Rubens. Valeu, meu irmão. Cudeira Silva, Jean e o Careca, junto com Esquadra da Fumaça, valeu. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Alô, Rubens! Obrigado, garoto. É o novo bufalo do Marajó Evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Alô, garçom, bagulho aqui em frente. DJ da... Que me forge, garçom, vem te embora. É, tá todo mundo aqui em frente. O time daqui ninguém sai. O bufalo é demais. A evolução. Parceiro Rubens de Belém, toda comitiva com a gente no show também. Nossos. Elso Belém, a comitiva da Pratinha. Parara, Elso. O novo bufalo Bora, Rubens! Faz pra você, minha joia, tá aqui no show! Não vá, meu amor. Não vá sem mim. Eu te amo. Eu sei, foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Já já o som pra galera com o Paulo Henrique. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Por enquanto, só namora pra uma galera dançar, que logo mais em Paulo Henrique. Já já o Murilo vai chegar a botar pressão. Meu destino. E um show pra galera. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo. Olha a Super 10 ali também. Veja um pacote, garçom, vem embora pra Super 10. De sonho. Bora, Mum. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Acelerando só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Porque já já tem Paulo Henrique e o show. Banda Amazonas. Paulo Henrique. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. Ei, garçom, égua te adianta, filho. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Bora, Ivanildo, vou assassar você também aqui no show com a gente. Ai, não consigo te. Tiririca, tá aqui no show também. Sei que te perdi. Bora, Tiririca. Já já tem Paulo Henrique pra. Diário Jogueira, bora Diários. Um abraço, obrigado pela moral, viu, parceiro? Quero te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Escolha da fumaça ali no show com a gente também. E eu vou lutar. Essa aqui tem que tirar o chapéu, viu? Só valeu! fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar. Com a gente também, eu vou tocando só na mana, porque já já tem Paulo Henrique, vai chegar, vai detonar. É garçom, vem-te embora com a Super 10 aí, traz... Mais um pacote, garçom, vem-te embora, meu irmão. Foi por você que eu... Ei, garçom, égua te adianta, filho. Perdidamente enlouqueci. Do Flamenguinho, tá aí viajando. Tiririca, você. Paulo Lúcio, meu xará Paulo. Me conta. Ela vai trocinar no vídeo pro Bigão. Esse é o tio do chapéu. Valeu, Paulão. Te vejo e estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. E a deslogueira, o jeito como é que tá, Nena? Sucessinho por aí? Tudo bacana? Então bora pra cima, garoto, bora. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Bora, patrão! Cadê você, Paulo Henrique? Só você me dá prazer, Chico doido, vem logo pra mim, Chico doido, estou pronta pra ti, em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido. Sequência recordeio e você vai dançando, Paulo Calado detonando, já já o show. Nildo, você lembra ou não lembra, Tiririca? Eu quero o teu amor, todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Só falta você. Esquadra da fumaça ali no show, com a gente arrebentando. Quando eu te amo e quero. Obrigado pela moral, viu? Não, pois não é fácil viver assim. A linha do Arsenal por ali também. Seja onde for. Equipe forte, só valeu! Sim, pelo carinho de vocês também. Instante, por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Quando eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Quando eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Jogueira, sequência marcante, liga pra galera que dá valor de curtir. E a Bis vai tocando de tudo pra você, ó. Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Meu Deus, como era belo esse amor. Te seguirei até o fim. Bora, patrão! Bora dançar. Eu quero mergulhar no teu amor. Se você dançar, eu dou um pacote. Foi tão bom. Dois. Fazer amor com esse som. Foi tão bom. Elson Belém, você é comestida pra tia. Não é nada. Doidando, valeu, Elson. Doce do meu. Em novembro chegando no Piratema, Super Miss. Viver. Prefiro até a morte sem você. Foi tão bom. Foi tão bom. joia. Encontrei, foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Deixa aqui, já logo mais seu show, já já. Até após essa música, a gente vai prestar um pouquinho do nosso show pra galera. Sofri aqui, mais a Duro Burquara com Paulo Henrique. É que sem teu amor. Deixa eu pedir atenção pra você que tá aí com a gente curtindo, viu? Resumiu, quero te chegar mais pertinho, viu? Pra ficar bacana, pra ficar legal. Temos esse grande amor. Após a música, já prestar aqui o nosso show pra galera. Prometo amar. Já já o gordinho vai chegar pra arrebentar, viu? Amor, volte pra mim. No lado da nave esconde, te encontrei. Não posso mais viver sem você aqui. Galera, a facção tá aqui no setor. Já já deu um show. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, juro não consigo. Só mais uma chance. Curitiba da Parada, Bom Jesus com a gente por ali também. Bora curtir logo, Márcio e Paulo Henrique, hein? Eu sou Belém, quero te ver, você, garoto. Sente a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Você já viu? Vem esse papo